bom dia também. Azul 4040, na escuta para a cópia. Azul 4040, autorizado para Confins, nível 360, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida inicialmente a Dael, até a posição Leda, após Leda voa direto bridge. Transponder ao 5172, se o controle em 119, decimal 35, quanto é? 5172. Correto, só confirmando o destino é Confins, entrando para pushback no pátio 3, o azul 4040. Autorizado, TAM 3171, chama para o táxi, o altímetro no 014. Estabilizado com 1865. 1865, turno 1895. Siga, 410. Tem contato com o central plano de voo, mesmo não possui seu plano. Podia confirmar onde foi feito o plano e, se possível, a companhia entrar em contato para a retransmissão do plano aqui. Autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, boa noite, bem assim. O Azul 4100 mantém-se na frequência 1209, aguardando instruções. 209, Azul 4100. Bom Romeu, Foxtrot, Sierra November. Qual é o horário, por gentileza, do plano de voo? Quando foi apresentado aqui na sala em Salvador, confere? Ok, eu vou checar, eu não recebi ainda, só para as informações. O senhor está em qual pátio e qual pista que utiliza? 865 solo, aos 41, direita solo 219. Direita solo 219. Bom dia, boa noite, 865. Bom dia, táxi via Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette, portão 10, boa noite, 165. 1251, na casa negativa, no 3325. Zona 3325, igual 9 em 11. Legal, no 014. E a gente vai botar no ponto espera, 3171. Receptando localizador, 3597, tá? 3597, torre, 11895. 1895, dá volta. Viatura Follow-me deve estar esperando o senhor a partir do portão 612, ok? Então ingresse via Juliette, a partir do 612, segue o Follow-me até o portão 10. Ah, tá feito, obrigado. Torre, bom dia, 3597, tá? 3597, bom dia, vento 170 graus, 079, autorizado pouso, custando zero. Delivery pouso na 10, não consigo copiar o vento, tá? Poderia confirmar apenas o vento, se eu não consigo copiar? 170 graus, 079. Azul 4100, prossiga. A nossa autorização já ou ainda não recebeu? Ainda não recebi, mas a IES acabou de me passar os dados aqui, eu estava falando com ele agora sobre o voo, vou checar com o Recife se o Recife recebeu, ok? Aparentemente da IES para cá já chegou, mas eu vou checar com o Recife se ele recebeu, ok? Sim, 4100 não aguardo. É, apareceu aqui para mim o nível 340 para Campinas, é isso? Afirmo. Ok, só um minutinho então. Quatro 040 da Azul, 121-9. Azul 4040, está autorizado o posicionamento no portão 3, chama para o táxi. Eu tinha um plano aqui do November 371 Golf Alpha para Sorocaba, foi feito uma CHG, confirma? Paulo Salvador, bom dia, 357, lembrou? É porque esse outro plano eu recebi, a IES Salvador já retransmitiu para o centro o plano do como Fox A November e eu estou aguardando aqui a confirmação do transponder com o centro, ok? Zulu 21, a subida deve ser Abor, transição Elefa, ok? Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Abor, transição Elefa. Salvador, bom dia, 35 no 7 na Alfa. 35 no 7, bom dia, taxi na Alfa e aguardiante da Juliette. Guardante da Juliette, 35 no 7 de Alfa. Azul 4100 na escuta, para cópia. Pronto, cópia, 4100. O Azul 4100 autorizado para Campinas, nível de voo 340, a primeira aerovia APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente uma subida da EL até a posição Leda, após Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5407, o controle em 119.35, Cotege. Autorizado Campinas, nível 340, Cruzulu 16, BHZ, após vale rota, decola pista 10, saída da EL, Leda Bridge, transponder 5407, controle 199.35, azul 4100. 4100, correto, cotejamento, chama para o acionamento. Chamaremos. 2000, X-ray, dá uma veia. Controle, bom dia, está 3171. 3171, bom dia, contato radar na decolagem, vigilância. 357, o seu portão será o 04, assim que a aeronave da Azul iniciar o táxi, o senhor ingresso via Juliette para o portão 4, ok? Após o táxi do Azul, seu táxi para o 04, 357. Nosso pushback, seu nome é Azul 4100. O seu portão? 08. Autorizado, chama para o táxi, Azul 4100. Chama aí táxi, Azul 4100. Autorizado. 109 a bordo, 0300, até na Galeão. Livre direita, no ponto de espera, retorna a frequência da torre 118.95, tem um bom dia, Azul 4040. Direita, ponto de espera, torre 1895, Azul 4040, bom dia, obrigado. Alfa Juliette Romeo, da cópia 121-9. Bom dia, Alfa Juliette Romeu, está autorizado para Recife, nível de voo 3, nível de voo 090. E decola na cabeceira 17, com curva à esquerda, subida Conde pela Golf 677 para o destino. O transponder é o 0260, controle em 119.3543. Alfa, Juliette Romeu com 4 a bordo, qual o pátio? Ok, no pátio 4 da D, chame a torre 1895 novamente para acionamento, tenha um bom voo. Alfa, Juliette Romeu. Aguardando o aparecer do sinalizador. Eu vou formar essa aérea aqui, ok? Muito obrigado pela atenção, amigo. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, livre acionamento, reporta o pronto táxi. Bono 093, complete final, chame torre em 11895. 1895. Mas o 4100 na escuta do solo? Só confirme o transponder que copiou, é 5407? Tá, ok, gente. É, bom voo, bom dia. Obrigado. Em Salvador é o voo 093, muito bom dia. 093, bom dia, chega até em pouso, vento 160 graus, 059, autorizado pouso, destino 0. Bem checado, livre pouso, cabeceira 10, voo 10093, vai passar o marcador de terra. Visando 53, bom dia, na Bonf, desça para 4 mil pés, sem instruções, ajuste no 014. Vigilante Romeu, autorizado em graça, ponta linha de torre. Assina 570, desça para 2 mil pés, utilizando LS, reportando o localizador. Três 171, chame Recife, em 1251, alternando no 3325. confusão, não compreendi. Vai acionar os motores, é isso? Ah, ok. É... Aliás, acabou de chegar aqui. O senhor está pronto a cópia? Ok, chama então quando pronto novamente. Acabou de chegar o plano do senhor aqui, ok? A filhote é o meu, autorizado a decolar 17, vento 160 graus, 04 nós. Uno 093, solo 58, direita solo 219. É o 371 no Golf Alpha ou Papa Romeo Fox Sierra November? Ok, Fox Trot Sierra November, autorizado para Sorocaba, nível de voo 380 pela APO Zulu 21 inicialmente. Decola da cabeceira 17 com curva direita, subida APO, transição Elefa. O transponder é o 5416 e o controle em 119.35. Cortejo. Bruno 00, mantenha estimado um minuto. Gilete Romeu da Cota 59, tem condições de curvar à esquerda, agilizando o cruzamento do campo. Alfa Gilete Romeu, está restrito ao cruzamento, entendeu? Está autorizado o cruzamento do campo. Põe na esquerda, tem condições de agilizar o cruzamento? Guarda o cruzamento do campo? Afirmo. Alfa Gilete Romeu, autorizado o cruzamento do campo, se possível, agilizando. Afirmativo, cruzando da presente. Zulu 4100, vento 170 graus, 049, autorizada com apto no zero. Alfa, Juliette, o meu controle 119, 135. Valeu. Controle de Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, bom dia, contato radar, decolagem, perfil Conde, nível 090. Alfa, Juliette, Romeu. 0001 no controle 119-35. 0935, azul 4100. Controle Salvador, azul 4100. Controle 00. Contato radar, sua para o nível 340, perfil da El. Sente ascensão nível 340, 4100. Quando possível, bridge. Sente, aguarde. Localizador é o lado centrado, linha 570. 570, completa a aproximação. Chama agora a torre, 11895, bom pouso. 11895. Relato da casa 670, vamos no Rio. Rápida 670, azul 4100, pequeno desvio esquerda, pro 210 por 5 milhas de aproximações. Autorizado. Pode estar travado, eu acho, da 6570. 6570, essa carga autorizada foi 10180049. Sente ser autorizado pousado da 6570. Bom dia, sua identificação autorizada de chegada bom, desça para 4 mil pés, altímetro 904, vigilante. Também 570, solo 06, direita 1, 2, 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, decimal 9, Obrigado, tá ligado? Papapapá, Eco, Papaterra, bom dia, me confirma o pátio que encontras? Sim, só um instante para a Copa, por gentileza. A 3153, para prosseguir na descida. Isso para 2010, ajustou o time 3104 e forma no localizador. 2000 com 614, reportar ao localizador 3153. APSA 6570, prossegue o táxi via Alfa, Kilo, Fátio 3, atento ao sinalizador. Azul 4100, passando para o nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. 251, 3325. Solo Salvador, bom dia. Dan 3890, que enche da golpe autorização, Recife 330. Dan 3153. 2295, obrigado. Alfa Juliette, Romeu, controle. Não recebo a sua altimetria. Salvador, tá 3153, sinal ILS 10. 3153, pouso autorizado na 10, pouso vento 180 graus, 05. Pouso autorizado na 0, 3153. Fortaleza, nível 230, decola da pista 17, curva esquerda após a decolagem, no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Após direto, Paulo Afonso e após conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5401, nos responda. Confirmando 5401 no transponder no pátio 4 para acionamento táxi, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Copia o TAN 3890. Autorizado para Recife, nível 330, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Pública, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119-35, aciona 5412 no transponder. TAN 3890, está autorizado Salvador, nível 330, decola na 110 com curva esquerda no perfil da Pública, Caju. Intercepta para o ISC 58, controle de saída 11935, aciona o transponder 5412. TAN 3890, correto, portal 62 e chama para o Pronto, back, seu nome. Reportará TAN 3890. Do 4201, bom dia, Golf Confere, Campinas, autorizado nível 300. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo Zulu 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119-35, aciona 5414 no transponder. Do 4201 correto, portal 1, chama para um pushback, seu amigo. Esquerda e chama alinhado e pronto na cabeceira. Fala, Salvador, bom dia. Vou acionar 6211, tem informação, Golf, autorização para Galeão, tá pronto pra copa. Chuné 62 no 1, informação Golf Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119-35, aciona 5415 no transponder. Autorizado 360 para o Galeão, descolando da posição no 0, curva direita da Aula da Bridge. Nós interceptamos pelo 1-0, posso conforme o plano 5935415 no transporte. Vamos para pushback acionamento. 6211. Ciente, acionamento 621. Fala, Salvador, está 3154. Livrou, está na Alfa. TAN 3253, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Portão 03, 3153. Lagoa Serra autorizado ingresso ao 97, chama alinhado e pronto. Autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5426, responde. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. É o Papa Romeu Foxtrot Serra November. Decolou da 197 na Arbor Elefa. Curva na direita, passando 3 mil pés. Fox Serra November, contato radar, sobre nível 380, perfil Arbor. 380 no perfil Arbor, Foxtrot Serra November. Salvo 1093. Autorização confirma. 1093, formação Golf com fins autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5430 no retorno. Autorizado 360, conforme o Rapson, decola da 10, curva direita da EL, Leda, Brito, Pedro 16, controle 1950, acionando 5430, com 093. 1093, correto, portão 2, chama Trump, como é que você não é? Continuando. Eco Papa Serra, mantém a posição na cabeceira no 7, traz o corrigindo. Viatura da Infraero vai ingressar na cabeceira 35 para recolher dois cães que estão sobre a pista. Deixa eu só confirmar aqui que a gente foi embora mesmo. Localizador, bom, 759. Zona 759, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 900. Posição aguardando, tem entrada aqui na final da 10, quase no marcador externo, vai conflitar se você decolar, mantém posição. Salvador, vão 759, ele é check-free, visual. Vão 759, pouso autorizado no 0, vento 18, grau 059. Eu pouso na 10, vão 759. Chamando solo. É o voo 1865, gente da Golf, passão 10. É a autorização Brasília. Constante cópia, prepara a saída, Arbor Elefa aguardando. Arbor Elefa, voo 1865. 765, copia. Copia, boa noite, né? Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 10 com curva à direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso Luno 7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35, aciona 5432, nos responde. 1.9? 219, obrigado, aqui já. Elefa, intercepta África Luno 7. Conforme a rota do plano, controle de 69.35 e transponder 5432. Plano 865. Plano 865, correto, portão 10, chama para um pushback, se não me engano. Gente, boa noite. Paulo Salvador, bom dia, 5973 da Rio, uma vez mais. Informação Foxtrot, autorização Recife 370. Rio 5973, bom dia, informação Golf, Recife, autorizado nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35, acena 5423, nos responda. Pente, copiaria Golf, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. Após o 358, estamos na saída 1935, acionando 5423 do Rio 5973. Rio 5973, correto, pátio 3, chama para um pushback, acionamento. Chamarei para pushback, acionamento, 5973. Para pushback, acionamento, posição 62, é o TAN 3890. TAN 3890, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta, pronto para o táxi, também. Azul 4201, totalmente pronto, Luno. Autorizado, reporta táxi. Luno 759, falou 23, na direita, no 219. Direita 219, gol 9, certo? Bom dia, 759, bom dia, táxi entre via Alfa, vai manter a posição em sua táxi de lento, aguardando a liberação do gate. Já bateu o táxi lento, via Alfa, vai bater no Brasil. Papai, que só tá terra, decolador 2419.35, controle. Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, preciso. Decolou da 107 no perfil para Aramoma, o Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, contato a tela de colagem, subo para nível 230, saiu da Momo. Papa Serra, certo. Ele. Boa viagem. Paulo 5973 da Rio, parte 3, por que acionamento? Rio 5973, autorizado, reporta táxi. Espera aí, táxi 5973. Azul 4201, táxi via Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 094, um bom voo. Pela Índia, ponte espera 1, passa 201, bom. Bom, 759, Juliette, portão 01, tentando aeronave da Azul, iniciando o táxi. Juliette, 01, iniciando o táxi, 759. Juliette Romeu, prossiga. Alfa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Mantenha presente proa, 55 milhas, nordeste do VOR Salvador. Canto 3290, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 015 agora, um bom voo. 3. Canto 3895, ajustado no 015, tá? 3890. Eco, Papa Serra, já cruzando 80, possibilidade é pro Paulo Afonso, tá presente? Ativo, é como é que é, vai dar pra hoje pra Paula Afonso. Paula Afonso, certo. 0 grau, 0 5 grau. Paulo Rio 5973, nosso táxi 02 a bordo, 3 horas e 40, alternando Salvador. 5973, segue a nave da TAM, via parte principal Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 015, agora um bom voo. Muito obrigado, autorizado táxi, aeronave da TAM, ajustado 1015, estamos 1895 lá no ponto 0 da 10. Obrigado, bom dia. Em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Solo, Oxalé 6211, portão 5, pushback acionamento. Oxalé 6211, coordenei com a equipe de solo após a passagem da nave da Rio, a retaguarda, livre pushback acionamento, reporta táxi. Era coordenada após a saída da nave da Rio, dizendo pushback, chamando o táxi 621. Paulo Salvador, 3554, com a Golf, autorização. Firmando trip 5594, chamou para cópia. Afirmo, pronto para cópia. Ciente autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após virar para Aracaju. Controle 119.35, aciona 5440 no transponder. Ciente autorizado para Aracaju, nível 190, chegou 577. Decola das 10, perfil Puca, Jamo, após o CT. Chama o controle 1935. E o transponder fica em 5440. Prepara o trip 55 no 4. Trip 55 no 4, correto. Parte 3, chama pronto, chama aí o acionamento. Demorado, 55 no 4. 4201, decolador 32. Controle 11935. 865, portão 10, puxa back acionamento. 1865, número 2 do setor, a nave da companhia no 09, já no pushback. Na minha escrita, aguardando por gentileza. Isso, aguarda. 390, decolagem autorizada no 180 graus, 049. 3, decolagem, 10, 338, 90. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4201, passando 1500, certo? Azul 4201, com a tanta rodada na decolagem, pulou para nível 300, saída da El. Da El 300, obrigado. Muito bom dia, 229, transfere ideal de destino. Passarinho 2229, adicione identificação, desça para nível 050, que é negar 1015, autorizado chegada mais. Identificou, desce da 050, seria possível proditar para o senhor precisar de informação? Táxi via parte principal, Índia, ponte da torre, 118-95, ajuste no 095, agora bom voo. Táxi, parte principal, Índia, ponte da torre, 118-95. 1963, no estado, no 095. 50, ex papaté. Livre pushback, acionamento e coordenação com a equipe de solo, é a porta até. Assim, champanhe, pelo terrestre 09 na retaguarda, autorizado de semana ataque. Boa noite, gente. Eu completar a curva 060, é com a passear. 060, certo? 34, controle 11935. 1935-38-90. 1150. Proa 060, é com a passear. Proa 060, certo? 093, não me escuta aguardando? 3 aeronaves irão taxar retaguarda. Quem não me escuta aguardando? Para o táxi 6211, forma 128 a bordo, altera Guarulhos com 3 horas e 8. Tá, necessidade de uma esquerda, tchau. Então 08, segue como número 2, via parte principal, Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 05, novo. Segue como número 2, ele vai passar aqui pela parte, aqui pela cantada. Vou passar na decolagem, que eu vou para o 330, saída PUC. 330, tá 389.